aqueles que visitam Lourosa nesta jornada que é mais uma festa da freguesia e também, obviamente, do concelho. Esta iniciativa já todos sabem como é que ela surgiu. O intento é, obviamente, ancorar esta grande feira a um monumento nacional que a todos nos orgulha, um monumento nacional que não é só de Lourosa, da localidade de Lourosa, é de todas as pessoas que habitam a freguesia e que deve ser sentida esta feira como uma feira da comunidade, da população, uma feira não só da freguesia de Lourosa, uma feira que deve ser sentida também pelo concelho, uma feira que deve ser visitada não só pelo concelho e pelas populações das localidades de Lourosa, mas obviamente que este investimento da Câmara Municipal, para nós teríamos um grande orgulho, era que de facto houvesse mais e mais visitantes, ano após ano, a que reconhecessem a Feira Moçárabe como de facto um monumento ou uma iniciativa única no país. Única porque tem um monumento único e que, sem dúvida alguma, deve ser apreciado como também uma feira única existente em termos históricos.